Hoje eu tô de rolê na nave, na nave. E o after lá na minha base, na base. Pra você rebolar com classe, com classe. Desfrutar da suíte master. Yeah, hoje eu tô de rolê na nave, na nave. E o after lá na minha base, na base. Pra você rebolar com classe, com classe. Desfrutar da suíte master. Yeah, yeah. Gosta de rebolar, gosta de marolar. É daquelas que traz a maldade no olhar. É, gata, eu tive passar. Não tem como negar que cê tá em outro patamar. Férias no condomínio em Guarujá. Casa e piscina de frente pro mar. Fumaça à vontade, é só jogar pro ar. Churrasco à vontade, menage a troar. Quer sempre colar na minha base. Traz várias amigas e fica à vontade, tá? Os dois no back fica suave, vem se divertir no meu playground. Eu faço até brincando, mas não é brincadeira. Quem tentou contra ficou igual a peneira. Me viu vencendo, mas não viu as ladeiras. Que eu subi chorando na beira da beira. Ainda tô aqui, eles queiram ou não queiram. Cantando que eu canto, pulando fogueira. Fortificando ideias antigas, sem falar besteira. Ainda sou verdadeira, ah. Sempre calculando o próximo passo. Todo dia no hit, amando o clássico. Eu sempre fiz o máximo do máximo. Pra depois cês virem dizer que é fácil. Hoje eu tô de rolê na nave, na nave. E o after lá na minha base, na base. Pra você rebolar com classe, com classe. Desfrutar da suíte master. Yeah, hoje eu tô de rolê na nave, na nave. E o after lá na minha base, na base. Pra você rebolar com classe, com classe. Desfrutar da suíte master. Yeah, yeah.